Tango Lima Hotel, contact the Recife Center, 125, decimal 1. Recife Center, 125, decimal 1, Lima Hotel. Motor de Salvador, boa noite, Azul 4062, cliente, informação Delta, descendo Recife 150. Azul 4062, acione identificação, após Pabog voo ITAP, desça para o nível 050. Identificou após Pabog ITAP, Azul 4062, descendo para o 050. Salvador, bom dia, 170, chegou o controle Salvador, aciona identificação, desce mantém nível 060, ajuste no 097, vai estar. 060, projetado, 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 017, livre LS, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, 1017, autorizado LS, reportaremos estabilizado, azul 4062. Após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 017, Boa Duna, intercepta ILS X-Ray, pistão no 0, tá 3170. Após ITAP, 2017, Boa Duna, ILS X-Ray 17, pode prosseguir para 5000? Aliás, 050? Desça para 2000 pés, ajuste no 017, livre das restrições de altitude em ITAP. Controle Salvador, boa noite, azul 6908 com Delta. Azul 6908, deixa o controle Salvador, sua identificação. Esse mantém a nível 050, ajuste no 017, WayTap. 6050 com 1017, esse bora agora ITAP. 6908. Controle azul 6908. Precisa. Só libera a velocidade da aproximação pro 08. Primativo. Grato. 6908. Contrário azul que é número 8, e fica onde tem desvio à esquerda, ele dá informações. Gente, 6908, livre de desvio, suporte ao termo, é aproando do lado. O localizador tem um campo à vista azul 4062. Azul 4062, sente, complete aproximação, chateau no noite decimal 95. 3895, azul 4062. Oi, Salvador, muito boa noite, azul 4062. Azul 4062, tráfego avistado, altímetro na 097, pista na 0, pouso autorizado, vento no 90 graus, 062 a nós. Pouso autorizado, pista no 0, 4062. Pista está disponível em toda a sua extensão, correto? Tá firme. Controle azul 6908, pode prosseguir para 2000. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajustou no 097. Livre LS, reporte estabilizado, número 3 na aproximação. Tráfego que o precede 12 horas, 1-2 milhas. A um Airbus 321, inicie redução. Tá, inicie a redução, desça para 2000 pés agora. É para estabilizado, 1017. 062, sola 02, táxi me escuta via Alfa e Juliette, portão 03. Táxi na sua escuta via Alfa Juliette, posição 03, o azul 4062. Aí é o 4062 voltando, informa que da metade da pista tá com chuva forte, tá? Fiquei grato pela informação aqui da posição da torre, não é possível a visualização, obrigado, azul 4062. É, aqui no final já tá bem fraquinha, mas na metade tá com chuva forte e não enxerga nada. Grato. Tá 3170 na escuta? Afirmativa, aproximadamente 4 milhas, 10. Tá 3170, tráfego avistado. Pista 10, pouso autorizado, vento 150 graus, 07 nós. Pista 10 molhada. O tráfego da Azul que o precedeu informou chuva forte no, na metade da pista. Fica atento, tá 3170. 3170. Obrigado pelo aviso, livre pouso 10. Informação, Chantorno, no noite decimal 95. 295, boa noite, final 08. Boa. Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, boa noite, altímetro 0017, avistado, continua a aproximação, guardando a pista 10 livre. Chuva moderada, forte, sobre o campo, pista molhada. Ok, pouso, aguardando pouso, 6908. 3170, solo 07, livre na Eco, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão remoto 14. Pouso autorizado, pistola 0, no 70 graus, 09 nós. Pouso autorizado, via 08. Salvador 3520, boa tarde da Delta. 3520, show controle de Salvador, acione identificação, vê se mantenha correção. Desce para 2000 pés, ajuste no 017, voe Duna da presente para o ILS X-Ray, pistão na 0, cruz estabilizada. 2000 pés, Duna, informarei estabilizado, ILS X-Ray, Azul 6908, Sola 09, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, Pad 3. É à direita, Alfa, Kilo, Pad 3. O 6908, boa noite. Azul 6908, a Infraero não informou qual foi, qual é a posição prevista aqui, fica atento ao balizador no pátio. É, estamos procurando um aqui, lá em conta, né? Vou entrar no contato rádio aqui com o fiscal do pátio para ver se ele indica já. Se eu conseguir, eu chamo o senhor para informar. Ah, já, obrigado. Cinco Romeu, azul 6908, posição. Cinco Romeu, obrigado. Salvador approach, 108, Argentina 1910, crossing level 210, down to 170. Argentina 1910, Salvador approach, squawk 910, descend to 3000 feet, QNH 1017, fly heading ETAP intersection, after ETAP we will fly Tuna and intercept the IRS at 3, runway 10. Descend to 3,000 feet over 1017, fly direct to ETAP position, then Tuna and ILS X-Ray for runway 10. 520, livre inércia, posto estabilizado. Posto estabilizado, 3520. Apenas informação, um pouquinho de via esquerda, 55, 10 milhas, de várias informações. Sérgio. Argentina 1910, we are deviating into weather 15 degrees to the right of the route, and then we are flying to Duna. Roger, clear the deviation. After the deviation, fly ahead in Duna intersection and descend to 2,000 feet, QNH 1017. Argentina 1910. Argentina 1910, after deviation, fly to Duna. Já 3520, ciente, complexo de aproximação, chamei o 98 decimal 95. 1895, boa rejada. Senhor, muito boa noite, TAN 3520, estabilizado o ILS X-Ray. TAN 3520, reporte visual com campo, altímetro 07. Eu estou estabilizado, 3 milhas do externo com campo aberto. Ciente 3520, pouso autorizado 90, vento 180 graus, 0519, pista molhada. Livre, pouso 190, obrigado.